Campeonato Estadual. É na Jornada Interativa. Friburguense, Madureira, Vinícius Gastim, a voz da jornada. Quando chega o Madureira, a jogada na ponta direita, bola chutada pelo Maciel, desviou na defesa e caiu nas mãos do Marcos, que já repõe a bola em jogo. Vem o Douglas para a primeira dele na partida, subiu o Zé Carlos com ele, cortou o Marquinhos, vem no rebote, adiantou na direção do Douglas, recuou com o Marquinhos, abriu na esquerda agora com o Flavinho, o momento é bom, adiantou para o Rômulo na grande área, se dominar perigo, sobrou, Douglas bateu, mas se pegou, Ricardinho marcou! Sobrou com o Ricardinho no rebote do Márcio, ele colocou de perna canhota pro fundo das redes aos 35, o Friburguense abre o placar, agora tá lá, Frisão 1, Ricardinho, Madureira 0. Jornada Interativa. E vem o time todo do Madureira pra grande área, até o Elias Duva, presidente, deve estar por lá, autorizado, fez a cobrança, levantou, bola vira, Zé Carlos sozinho, toque de cabeça, vem entrando, marcou. Madureira empata aos 47 do segundo tempo.